você partiu, meu coração despedaçou. Nunca chorei por homem, você não vai ser o primeiro que destruiu meu sonho, foi embora e me deixou. Eu ainda me lembro de tudo que você diz, que pra você eu não passava de uma diversão. Agora eu vou beber pra afogar minha tristeza. Quando o mundo girar, você vai estar em minhas mãos. Me diz aí se eu tenho culpa. Você pra casa e eu que fico sem razão. Olha direito dentro de você. Trocou sua cachaça no meu coração. Agora eu que dou as cartas. Pois na verdade esse jogo tem que acabar. Você usou e abusou do meu amor. Agora vou te esquecer na porta de um bar. Não me peça pra voltar. Ai, ai, ai. Quem foi que te falou que eu chorava? Tá mentindo. Quando você partiu, meu coração despedaçou. Nunca chorei por homem, você não vai ser o primeiro que destruiu meu sonho, foi embora e me deixou. Eu ainda me lembro de tudo que você diz, que pra você eu não passava de uma diversão. Agora eu vou beber pra afogar minha tristeza. Quando o mundo girar, você vai estar em minhas mãos. Me diz aí se eu tenho culpa. Você fracassa e eu que fico sem razão. Olha direito dentro de você. Trocou sua cachaça no meu coração. Agora eu que dou as cartas. Pois na verdade esse jogo tem que acabar. Você usou e abusou do meu amor. Agora vou te esquecer.